quem ama morre de saudade. Mas devagarinho ele chegou e ficou tão à vontade. O amor é cachoeira que leva os sentimentos, não escolhe hora nem momento. O amor não se governa, o amor é desse jeito. Num piscar de olhos brota no seu peito. Agora ninguém nesse mundo vai separar. Só nasceu pra se querer.